Capítulo 8. Oração. A cura para a ansiedade. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, versos 6 e 7. Temos a capacidade de prever, mas, como ocorre com todas as faculdades que possuímos, essa também foi pervertida e frequentemente mal utilizada. É bom exercer um cuidado santo e prestar a devida atenção a cada detalhe da nossa vida. Porém, infelizmente, é muito mais fácil transformar esse cuidado em algo profano, tentando arrancar das mãos de Deus a providência de que de fato pertence a Ele, não a nós seres humanos. Quantas vezes Lutero falava sobre os pássaros e a maneira como Deus cuida deles? Ele próprio era tomado de ansiedade e como inveja, ou melhor, ansiava o cuidado divino que Deus demonstrava pelos pássaros para si mesmo, considerando-os como seres que levavam uma visão tão livre e feliz. Lutero mencionava o mestre pardal e o doutor tordo, e os outros pássaros que pareciam conversar com ele, dizendo-lhe muitas coisas boas. Queridos irmãos, eu sei que vocês sabem que os pássaros, ao ar livre, são cuidados por Deus e se saem muito melhor do que aqueles sobre os cuidados humanos. Uma vez uma garotinha londrina que visitava o campo disse: "Olhe, mamãe, aquele pobre passarinho, ele não tem gaiola." Para ela, parecia uma perda para qualquer pássaro estar sem gaiola. E se fôssemos nós que os que estivessem sem gaiola, sem a caixa de alpiste e a vasilha de água? Seria realmente uma perda se fôssemos lançados à liberdade gloriosa de uma vida em humilde dependência divina? Sim, entregues à total dependência de Deus, pois essa gaiola de confiança carnal e essa caixa de sementes que tanto nos preocupamos em encher são as amarras que carregamos nessa vida mortal. Mas aqueles que têm a graça de abrir as asas e voar, entrando no campo aberto da confiança divina, certamente pode cantar o dia inteiro, mantendo sempre em seu coração essa melodia: "Mortal, pare de trabalhar e sofrer, Deus provê para o amanhã." O ensino do nosso texto é claro: não se preocupe com nada. A palavra inquieto não possui o mesmo sentido de quando a Bíblia foi traduzida, mas hoje transmite um significado diferente do que talvez tenha sido entendido pelos tradutores. Eu diria que devemos sim ter cuidado. Assim, o cuidado é uma boa lição para meninos e jovens quando estão começando na vida. No entanto, no sentido em que a palavra zeloso era compreendida na época dos tradutores, não devemos ser cuidadosos no sentido de cheios de zelo excessivo. O texto nos orienta a não ficarmos inquietos, isto é, ansiosos ou constantemente preocupados com as necessidades desta vida mortal. Vou reler fazendo uma leve adaptação. Não estejais ansiosos por coisa alguma, ou seja, não se preocupe com nada. Que Deus nos ensine a evitar o mal que é proibido aqui, para que possamos viver com aquele cuidado ou zelo santo que é a verdadeira beleza da vida cristã. Quando entregamos todas as nossas preocupações e ansiedades nas mãos de Deus, podemos nos alegrar no seu cuidado providencial. Alguém pode dizer: "Mas eu não consigo deixar de me importar." Esse é justamente o assunto desta noite, e quero ajudar você a abandonar a ansiedade. Primeiramente, considere o substituto para a preocupação. Não se preocupe com nada, mas ore por tudo. Esse é o remédio para a ansiedade: oração e súplica. Em segundo lugar, observe o caráter especial dessa oração, que se torna o substituto da inquietação. Antes, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Espero que tenhamos ainda alguns minutos para refletir sobre o doce efeito dessa oração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O substituto para a inquietação ou para a ansiedade. Assim, comecemos com o substituto para a ansiedade ou inquietação mental. Acredito que muitos de nós sabemos que nossas preocupações são numerosas. Quando você começa a se tornar cuidadoso, ansioso, inquieto, percebe que nunca será capaz de contar com as suas preocupações. Ainda que pudesse contar os fios de cabelo em sua cabeça, as preocupações tendem a se multiplicar para aqueles que vivem em constante inquietação. E quando você acha que já está no limite da sua ansiedade, com certeza uma nova leva de preocupações surgirá ao seu redor. Assim, ceder a esse mau hábito de se render à ansiedade faz com que ela domine a vida, a ponto de torná-la quase insuportável por causa das preocupações excessivas. Os cuidados são muitos, por isso que suas orações sejam igualmente numerosas. Converta cada preocupação, cada motivo de ansiedade em uma oração. Que as suas inquietações sejam a matéria-prima de suas orações, e como os alquimistas que buscavam transformar a escória em ouro, você, por meio de uma sagrada alquimia, transforme o que seria um peso em um tesouro espiritual em forma de oração. Consagre cada preocupação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim faça dela uma bênção. Vocês estão ansiosos para conquistar algo? Cuidado para que isso não se torne uma armadilha. Deseja obter ganhos? Lembre-se de que às vezes se perde mais do que ganha. Imploro, não deixe a inquietação tomar conta de você, pois o verdadeiro ganho é transformar a ansiedade em oração. Atreva-se a fazer isso. Além disso, não deseje ter algo que você pode evitar. Nem ouse pedir a Deus que o conceda sem reflexão. Avalie seus desejos com um padrão espiritual e assim será preservado da cobiça. Muitos sofrem com suas perdas, pois perdem o que antes ganharam. Este é um mundo de perdas e ganhos. As marés baixas seguem as enchentes e os invernos desfazem as flores do verão. Não se pergunte se perderá como tantos outros. Em vez disso, ore sobre suas perdas. Entregue-as a Deus. Em vez de se preocupar, aproveite para esperar nele dizendo: O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. João 1, verso 21. E também, mostra-me o motivo dessa prova, Senhor. Livra o teu servo, eu te imploro, que eu possa encontrar conforto mesmo naquilo que o Senhor permitiu que eu perdesse. Talvez a sua preocupação não seja ganhar ou perder, mas sim garantir o pão de cada dia. Lembre-se de que há uma promessa para isso. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmo 37, verso 3. Você viverá na terra e com certeza será sustentado. O Senhor também lhe dá um encorajamento suave quando diz que veste a grama do campo. E se ele cuida da grama, não cuidará muito mais de você, homem de pequena fé? E o Senhor Jesus o convida a observar as aves do céu, que não semeiam nem guardam celeiros, mas são alimentadas pelo Pai Celestial, Mateus 6, verso 26. Então leve imediatamente ao seu Deus todas as suas preocupações e ansiedades. Portanto, se você tem uma família numerosa, uma renda limitada e muito trabalho para lidar com as despesas e para prover honestamente diante dos outros, esses são os motivos mais que suficientes para bater a porta de Deus e tantas outras razões para ser frequentemente encontrado no trono da graça. Transforme essas necessidades em boas oportunidades de oração. É natural sentir-se à vontade para visitar um amigo quando temos algo a resolver com ele. Da mesma forma, sinta-se confiante para invocar a Deus quando as necessidades o pressionarem. Em vez de se deixar consumir pela ansiedade, transforme-a prontamente em um motivo para renovar o espírito de oração. Ouço alguém dizer: "Ah, mas estou perplexo, não sei o que fazer." Então, querido amigo, você deve orar, especialmente quando não consegue discernir se deve seguir à direita, à esquerda, em frente ou mesmo voltar. Quando você se encontra em meio a uma névoa que impede a visão da próxima luz à sua frente, esse é o momento exato para orar. A estrada se tornará clara diante de você rapidamente. Muitas vezes já recorri a essa prática e posso testemunhar que quando confiei apenas em mim, agi como um tolo. Mas quando coloquei a minha confiança em Deus, Ele me guiou diretamente pelo caminho certo, sem enganos na decisão que eu deveria tomar. Acredito que os filhos de Deus frequentemente cometem erros maiores em questões simples do que em assuntos mais complexos. Um exemplo disso pode ser encontrado em Israel, quando os gibeonitas chegaram com seus sapatos e roupas velhas, apresentando pão mofado que alegavam ter tirado do forno. Os filhos de Israel pensaram: "Viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco." E os homens de Israel responderam aos heveus: "Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos acordo convosco?" Josué 9, versos 6 e 7. Eles estavam convencidos de que a evidência diante dos seus olhos provava que aqueles não eram cananeus, então não consultaram a Deus. Todo o assunto parecia tão claro que fizeram uma aliança com os gibeonitas, o que se tornaria um problema para Israel a partir daquele dia. Desse modo, se decidíssemos ir a Deus em oração em todas as circunstâncias, nossas perplexidades não nos levariam a cometer mais erros do que a nossa simplicidade. Devemos ser guiados pelo Altíssimo, tanto nas questões simples quanto nas difíceis. Talvez outro amigo diga: "Porém, eu estou pensando no futuro, você está?" Primeiro, eu imploro que você se pergunte o que você tem a ver com o futuro. Sabe o dia do amanhã? O que ele trará? Você tem refletido sobre como será a sua vida na velhice, mas tem certeza de que um dia irá envelhecer? Conheci uma mulher cristã que costumava se preocupar com como seria o seu sepultamento. Essa questão nunca me incomodou e há muitos outros assuntos dos quais não precisamos nos preocupar. Portanto, você sempre pode encontrar um pedaço de pau para bater em um cachorro. E se precisar de cuidados, geralmente encontrará um motivo para atormentar a sua própria alma. No entanto, essa é uma ocupação pobre para qualquer um de vocês. Em vez de se deixar levar por isso, transforme tudo o que pode ser motivo de preocupação em assunto de oração, e em pouco tempo você terá muitos tópicos a serem tratados em suas orações. Elimine a palavra ansiedade e substitua por oração. Assim, mesmo que seus cuidados sejam numerosos, suas orações também o serão. Observe, queridos amigos, que o cuidado indevido é uma instrução na província de Deus, pois gera ansiedade. Cuide-se para não se tornar o chefe da casa e do sustento que pertence ao filho. Se você é servo, é o mestre quem provê a porção. Assim, ao assumir o papel de filho e servo, transformando o cuidado em oração, não haverá intromissão, pois você pode se dirigir a Deus em oração sem ser acusado de presunção. Ele o convida a orar. Como está escrito: "Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça." Além disso, os cuidados não nos servem para nada e ainda nos causam grandes prejuízos. Se você se preocupasse pelo tempo que desejasse, não conseguiria ficar um centímetro mais alto, nem acrescentar um fio de cabelo à sua cabeça, nem evitar que um cabelo ficasse branco ou preto. Portanto, o Salvador nos questiona se o cuidado não é capaz de influenciar essas pequenas coisas, que com efeito pode ter nas questões mais elevadas da providência? Nenhum. Certa vez, um fazendeiro parou nos seus campos e disse: "Não sei o que acontecerá com todos nós. O trigo será destruído se a chuva continuar. Não teremos nenhuma colheita, a menos que tenhamos um bom tempo. Ele caminhava para cima e para baixo, torcendo as mãos, preocupando-se e deixando toda a casa desconfortável. No entanto, não produziu um único raio de sol com toda sua ansiedade, e não conseguiu afastar as nuvens com suas queixas, e não pôde impedir uma gota de chuva com seus murmúrios. Qual é a vantagem disso? Continuar roendo seu próprio coração quando não se pode fazer nada? Além disso, a ansiedade enfraquece o nosso poder de ajudar a nós mesmos e especialmente de glorificar a Deus. Um coração ansioso nos impede de julgar corretamente muitas situações. Muitas vezes usei a ilustração, porque não conheço uma melhor, de pegar um telescópio, respirar nele com o hálito quente da nossa ansiedade e colocá-lo no nosso olho, e em seguida afirmar que não podemos ver nada além de nuvens. Claro que não podemos, e nunca conseguiremos enquanto respiramos sobre ele. Então, se formos calmos, serenos, controlados e possuídos por Deus, certamente faremos a coisa certa. Estaremos como costumamos dizer todos na hora da dificuldade. Este homem pode esperar ter a presença de espírito de quem tem a presença de Deus. Quando nos esquecemos de orar, é natural que nos sintamos inquietos e preocupados, levando-nos a fazer a primeira coisa que nos vem à mente, que geralmente é a pior opção, pois não aguardamos para ver o que será pela confiança e fé, como se olhássemos aos olhos de Deus. O cuidado excessivo ou a preocupação intensa são prejudiciais, mas ao transformá-los em oração, essa ansiedade se tornará um benefício para você. A oração é um material maravilhoso para construir a estrutura espiritual. Nós mesmos somos edificados por meio dela e crescemos na graça ao nos aproximarmos de Deus a cada momento com as nossas petições. Dessa forma, nos tornamos cristãos em rápido crescimento. Recentemente, disse a uma irmã, ore por mim, estou em um momento de necessidade, e ela respondeu, não fiz mais nada desde que acordei. Fiz o mesmo pedido a vários outros, e todos disseram que tinham orado por mim. Fiquei muito feliz, não apenas por mim, mas também por eles, pois com certeza experimentarão benefícios por meio de suas orações, e assim crescerão ainda mais. Quando os passarinhos continuam batendo as asas, estão aprendendo a voar. Com isso, seus tendões se tornam mais fortes e logo eles deixarão o ninho. O próprio ato de bater as asas é um processo educativo. Da mesma forma, a tentativa de orar, o gemido, o suspiro, o clamor de um espírito voltado para a oração é por si só uma bênção. Abandone o hábito prejudicial da preocupação e adote o enriquecedor hábito de orar. Veja como você obterá um ganho duplo. Em primeiro lugar, evitará uma perda e, em segundo, conquistará aquilo que realmente beneficiará você e os outros. Assim, as preocupações surgem do esquecimento da proximidade de Cristo conosco. Você percebe como o contexto se desenvolve? Perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma. Filipenses 4, versos 5 e 6. O Senhor Jesus Cristo prometeu voltar e pode vir a qualquer momento, até mesmo esta noite. Por isso Paulo escreve, perto está o Senhor, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Oh, se pudéssemos viver nesta terra como se fôssemos apenas uma mera sombra, se pudéssemos nos comportar como aqueles que logo deixarão esta pobre vida transitória. Se segurássemos todas as coisas terrenas com uma mão muito solta ou frouxa, certamente não nos importaria, não nos preocuparíamos nem nos afligiríamos. Em vez disso, começaríamos a orar, pois assim agarraríamos o que é real e substancial e plantaríamos nossos pés sobre o invisível, que afinal é eterno. Ó, queridos amigos, que este texto, que li para vocês repetidamente, penetre nos seus corações como seixos que caem das montanhas nos lagos, criando um caminho no espelho d'água. Façam deste texto anéis de consolação para suas almas. O caráter especial desta oração. Neste momento, precisamos examinar o texto mais de perto para considerar, em segundo lugar, o caráter especial desta oração. Que tipo de oração é essa que nos ajudará a lidar com as nossas preocupações? Certamente é uma oração que abrange tudo. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Você pode orar sobre as menores e também sobre as maiores coisas. Não se restrinja apenas a orar pelo Espírito Santo, mas também por um novo par de botas. Pode ir a Deus em relação ao pão que come, à água que bebe, às roupas que veste, orando a Ele sobre as suas questões. Portanto, não estabeleça limites e diga: até agora isso está sob os cuidados de Deus. Meu querido, o que você fará com o restante da sua vida? Será que é para viver sob pressão sufocante de uma forma de ateísmo? Deus me livre! Oh, que possamos viver em Deus com todo o nosso ser, pois nosso ser é indivisível. Assim, o nosso corpo, alma e nós mesmos devemos levar as nossas necessidades diante de Deus em oração, e você descobrirá que o grande Deus nos ouvirá em todas essas questões. Não diga que são muito pequenas para Ele notar. Tudo é insignificante em comparação com Ele. Quando penso no grande Deus que Ele é, parece-me que nosso pobre mundinho é apenas um ínfimo grão de areia na vasta costa do universo quase irrelevante. A Terra inteira é uma mera partícula do grande mundo da natureza. E se Deus se digna a considerá-la, certamente Ele pode se abaixar um pouco mais para nos contemplar. E Ele o faz, pois diz: e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Lucas 12, verso 7. A característica da oração que nos liberta da preocupação é a repetição: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ore a Deus e ore novamente pela oração e súplica. Se o Senhor não responder na primeira vez, sinta-se grato por ter um motivo para orar novamente. Se Ele não atender o seu pedido na segunda vez, acredite que Ele o ama tanto que deseja ouvir a sua voz novamente. E se Ele o deixa esperando até que você tenha ido a Ele 7 vezes, diga a si mesmo: agora eu sei que adoro o Deus de Elias, porque o Deus de Elias o deixou ir novamente 7 vezes antes que a bênção fosse dada. 1 Reis 18, verso 43. Considere uma honra poder lutar com o anjo de Deus. É assim que Deus faz seus príncipes. Jacó nunca teria se tornado Israel se tivesse obtido a bênção do anjo no primeiro pedido. Mas quando teve que continuar lutando até prevalecer, então se tornou um príncipe de Deus. A oração que elimina a ansiedade é contínua e importuna. Além disso, é uma oração inteligente. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Ouvi falar de um muçulmano que, creio eu, passava cerca de 6 horas por dia orando. Para não dormir a bordo de um navio, ele se mantinha de pé, apoiando-se apenas em uma corda esticada. Se adormecesse, cairia. Seu objetivo era manter por 6 horas o que ele chamava de oração. Perguntei a alguém que o conhecia e que também o havia visto a bordo no barco do Nilo: que tipo de oração é esta? Respondeu meu amigo, ele repetia continuamente: não há Deus senão Alá e Maomé o seu profeta. A mesma coisa indefinidamente. Eu disse: ele pediu alguma coisa? A resposta foi: oh, não. Ele não estava implorando a Deus para lhe dar alguma coisa. Ele simplesmente continuou com aquela repetição perpétua de certas palavras. Você acredita que existe algo nesse estilo de oração? Se você ficar de joelhos e simplesmente repetir uma determinada fórmula, será apenas um punhado de palavras. Pensa que Deus se importa com esse tipo de oração? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Esta é a verdadeira oração. Deus sabe quais são seus pedidos, mas você precisa orar a Ele como se Ele não soubesse. Você deve tornar conhecidos seus pedidos, não porque o Senhor não saiba, mas talvez porque você não saiba. E quando você tornar seus pedidos conhecidos a Ele, conforme o texto sugere, você também os esclarecerá para si mesmo. Ao perguntar com inteligência, sabendo o que está pedindo e por que o faz, pode chegar a um momento de reflexão e dizer a si mesmo: não, na verdade, não devo fazer esse pedido. Muitas vezes continuamos orando por algo que Deus não nos concede, o que Ele pode roubar a convicção da nossa mente, já que não está na direção certa. O resultado dessa oração, por outro lado, pode ser uma bênção, pois leva à clareza e ao discernimento. Contudo, você deve orar para que os seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus. Esta é uma linguagem clara. Diga a Ele o que precisa, pois essa é a verdadeira oração. Fique sozinho, abra o seu coração diante do Senhor. Não pense que Deus precisa de uma linguagem refinada, não, absolutamente não. Você não precisa correr escada acima para pegar o seu livro de orações ou consultar uma coleção de textos. Isso só fará com que demore mais a encontrar a oração que realmente precisa no momento. Ore pelo que você precisa, como se estivesse falando com sua mãe ou com seu amigo mais querido. Expresse as suas necessidades dessa forma e vá até Deus, porque essa é a verdadeira oração, o tipo de oração que afastará suas preocupações. Portanto, queridos amigos, o tipo de oração que liberta dos cuidados, das preocupações e das ansiedades é a comunhão com Deus. Se você não falou com Ele, então não orou verdadeiramente. É sabido que uma criança, e ouso dizer que alguns de seus filhos já brincaram assim, pode colocar uma carta na grade do ralo, mas é claro, nunca receberá respostas a uma carta postada dessa forma. Se a carta não for colocada na caixa de correios para ser entregue à pessoa a quem é destinada, qual é a sua utilidade? Assim, a oração deve ser uma comunicação real com Deus. É fundamental que você conheça que Deus é o recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Caso contrário, você não poderá orar. Deus precisa ser uma realidade viva na sua vida. E você deve acreditar que Ele ouve suas orações. Ao falar com Ele, faça-o com a certeza de que as suas petições estão sendo ouvidas e você por fim receberá respostas. Deus nunca deixou de honrar a oração da fé. Ele pode fazer você esperar um pouco, mas lembre-se de que atrasos não são negações. Muitas vezes Ele responde a uma oração que pedia prata, concedendo ouro em troca. Embora possa ter negado um tesouro terreno, ele sempre oferece riquezas celestiais que valem 10.000 vezes mais do que o que foi solicitado, e o suplicante acaba mais do que satisfeito com essa troca. Eu sei o que você faz quando está em apuros. Pode ser que você procure seu vizinho, mas ele pode não estar disposto a vê-lo para tratar desse assunto. Talvez você se volte para seu irmão, mas lembre-se do provérbio que alerta para não entrar na casa do irmão no dia da sua calamidade. Provérbios 27, verso 10. Você pode visitar um amigo com frequência em momentos difíceis e ele pode ficar feliz em vê-lo, até que ouça o que você realmente busca. No entanto, se você se voltar para Deus, ele nunca lhe dará uma resposta dura. Jamais dirá que você está indo até ele com muita frequência. Ao contrário, Ele irá até mesmo lhe confortar, porque na verdade você tem ido a ele com frequência suficiente. Reservei uma palavra que deixei de lado por algum tempo agora, pois queria guardá-la para minha última observação sobre este ponto. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Agora, com ações de graças. O que isso significa? Significa que o tipo de oração que elimina o cuidado é uma oração que pede com alegria, contentamento e gratidão. Mata o cuidado e é uma oração que pede com alegria. Diga ao Senhor: Senhor, Sou pobre. Deixe-me bendizê-lo por minha pobreza, e então, Senhor, porventura, não suprirá todas as minhas necessidades? Esta é a maneira de orar. Senhor, estou doente. Eu lhe bendigo por esta aflição, porque tenho a certeza de que significa algo de bom para mim. Agora, tenha o prazer de me curar, eu imploro. Ou quem sabe esta? Senhor, estou com um grande problema, mas eu o louvo por isso, pois sei que contém uma bênção, mesmo que seu envelope seja de borda preta. Senhor, ajude-me com meu problema. Esse é o tipo de oração que elimina o cuidado e a ansiedade. Súplicas com ações de graças. Misture bem essas duas coisas. Não uma grama, mas 2 quilos de oração e súplica, e então uma pitada de ação de graças. Não mais que isso. Esfregue-os juntos e ele proporcionará uma cura abençoada para sua ansiedade. Que o Senhor nos ensine a praticar esta sagrada arte farmacêutica. O doce efeito dessa oração. Assim concluo esse terceiro ponto, o doce efeito dessa oração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se você puder orar desta maneira, em vez de ceder à ansiedade, o resultado será que uma paz incomum tomará conta do seu coração e da sua mente. Incomum, pois será a paz de Deus. O que é a paz de Deus? É a serenidade, a tranquilidade do Deus infinitamente contente, a compostura eterna do Deus absolutamente satisfeito. Isso deve dominar o seu coração e a sua mente também. Perceba como Paulo descreve a paz de Deus que excede todo entendimento. Outras pessoas não compreenderão. Eles não conseguirão entender como você consegue parecer tão calmo. Além disso, você não poderá contá-las, pois essa paz ultrapassa todo entendimento e certamente toda expressão. O que ainda é mais incrível é que você mesmo não entenderá. Será uma paz tão imensa que para você será insondável e incomensurável. Quando um dos mártires estava prestes a ser queimado na fogueira por Cristo, ele disse ao juiz que estava dando ordens para acender a pilha. Você pode vir e colocar a sua mão no meu coração? O juiz fez isso e o mártir lhe perguntou: bate rápido? O juiz disse: não. Ele acrescentou: eu mostro algum sinal de medo? O juiz disse: não. E finalmente, agora coloque sua mão sobre o seu próprio coração e veja se você não está mais agitado do que eu. Pense naquele homem de Deus que, na manhã em que seria queimado, estava tão profundamente adormecido que tiveram que sacudi-lo para acordá-lo, e ele teve que se levantar para ser queimado. Mesmo sabendo disso, ele tinha tanta confiança em Deus que dormiu suavemente. Esta é a paz que excede todo entendimento. Nas antigas perseguições de Diocleciano, quando os mártires eram levados ao anfiteatro para serem devorados pelas feras, e quando um deles era colocado na cadeira de ferro aquecido pelas chamas, um ferro rubro que queimava a carne do mártir. Outro era encharcado de mel para ser atacado pelas ferroadas das abelhas e vespas. Eles nunca vacilavam, não titubeavam. Igualmente, pense naquele homem corajoso que foi colocado em uma grelha para ser assado até a morte e que disse aos seus perseguidores: vocês me mataram por um lado, agora me entreguem ao outro. Porque essa paz, em tais circunstâncias, era a paz que excede todo entendimento. Não precisamos sofrer assim hoje em dia, mas se chegarmos a enfrentar algo semelhante, é maravilhoso a paz que um cristão desfruta. Após uma grande tempestade, o mestre levantou-se na proa do navio e disse aos ventos: esteja quieto. E lemos: houve uma grande calma. Você já sentiu isso? Pode senti-la esta noite se você aprender esta arte sagrada de fazer os seus pedidos conhecidos a Deus em tudo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e mentes por meio de Jesus Cristo. Esta abençoada paz mantém nossos corações e mentes. É uma paz guardiã. A palavra grega implica uma guarnição. Não é estranho que um termo militar seja utilizado aqui, referindo-se a uma paz que atua como um guarda para o coração e a mente. É a paz de Deus que deve proteger o Filho de Deus, uma figura estranha, mas bela. Ouvi dizer que o medo é a governanta de um cristão. Portanto, o medo pode ser um bom guardião para manter os cães afastados, mas não tem um quarto cheio. Contudo, a paz, embora possa parecer fraqueza, é a essência da força e, ao mesmo tempo que protege, também nos alimenta e supre todas as nossas necessidades. É também uma paz que nos liga a Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso significa que seus afetos e pensamentos, seu desejo e intelecto, seu coração estarão protegidos para que não tema e a sua mente para que não conheça qualquer tipo de perplexidade. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É tudo em Cristo Jesus. E, portanto, essa paz é duplamente doce e preciosa para nós. Meus queridos, alguns de vocês não sabem nada sobre essa paz de Deus e talvez vocês se perguntem por que nós, cristãos, fazemos tanto alarido sobre a nossa religião. Ah, se você soubesse, talvez fizesse ainda mais barulho sobre isso do que nós. Pois se não houvesse outra vida, e sabemos que existe, o hábito bendito de ir a Deus em oração e lançar todos os nossos cuidados sobre Ele nos ajuda a viver com mais alegria, mesmo nesta vida. Não acreditamos no secularismo. Entretanto, se acreditássemos, não haveria preparação para a vida terrena como viver para Deus e em Deus. Se você tem um Deus fictício e simplesmente vai à igreja ou à capela carregando seu livro de orações ou seu livro de hinos e assim pensa que é cristão, você está se enganando. Mas se você tem um Deus vivo e verdadeira comunhão com Ele, vivendo constantemente sob a sombra das asas do Todo-Poderoso, então desfrutará de uma paz que fará os outros se maravilhar e você mesmo se surpreenderá. Esta é, de fato, a paz de Deus que excede todo entendimento.